Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei. Quantas vezes um dia sonhei em ser feliz, mas descobri que a felicidade não é como eu quis. Cifrão importado, ouro no pescoço, vadia no rastro do Red Label, dinheiro no bolso. Não demorou pra perceber que tudo era ilusão. Na frente da mãe algemado, jogado no camburão. Agora onde moro não tem tela em 3D, nem as putas despartilham o fio dental. Prazer. Aqui nem se dorme tranquilo direito, quando menos espera tem gritos. Aceita a solidão do submundo, invade o coração, me transforma em um monstro com tanta humilhação. Então raciocine antes de agir, por mais que pense que está ruim, não é pior do que aqui. Educação, respeito, amor no pensamento atrai bons frutos, te livra do sofrimento. O empurrão da delinquência sempre te vemos cotidiano, normal aqui é mano morrendo. Estupim da ignorância, degradação. Crime, cadeia, crack, polícia, caixão. Enxuga a lágrima que escorre, levanta a cabeça. Atua na caminhada, injeta força na fraqueza. Alienados pelo sistema, com a liberdade corrompida. Tenho sangue no olho pra tirar a própria vida. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei. Atitude, reação, tem que ter nessa hora. Abrir o olho, seguir em frente, tirar o pescoço da corda. Cortes no pulso não soluciona o problema. Não é só porra nenhuma, é só mais uma morte lenta. E meia cenas fortes, Lusiânia, Goiás. No meio do sangue, no meio da zona, no Brasil dos carnavais, onde cabeças role não é modo de falar. É decepada do corpo pro jornal publicar. Em meio ao meu mundo, a procura da saída, é o certo pelo correto pra tá vivo na visita e receber atenção de quem realmente ama. Um abraço verdadeiro já te livra de duas trancas. Chegou a hora da despedida. Bate o arrependimento, nessa hora o olho brilha. Olhar fixado no parente indo embora. Triste hora, hora essa no lugar que monstro chora. O som do portão, a volta pra cela. O cinismo do carcereiro te põe no campo de guerra, onde consta a real e dá valor na liberdade. Valor em coisas simples, separado por grades. Mas a mente tá solta, nunca aprisionada. Fantasia, coisas boas, tipo um conto de fadas. A leitura te liberta, cada virada de páginas fortalece um íntimo no recomeço da caminhada. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei, mas não foi como eu quis. Quantas vezes sonhei, sonhei em ser feliz. Quantas vezes sonhei. Se eu parasse pra pensar antes de agir, jamais daria desgosto, não estaria aqui. Hoje eu paro, penso, reflito e sei que só o caminho certo corrige o que errei. Onde a rosa é forte, brota é no concreto, regada com lágrimas, sem luz, sem céu aberto. Novos sonhos, novos planos, numa base concreta. Concluir objetivos, atingir alguma meta. Não adianta se revoltar e sair pior do que antes. Ex-presidiário com ódio exposto no semblante. Sobreviva cada dia, pra cada dia viver. Da carta de alforria chega a acontecer. O teu sistema carcerário nunca vai mudar. Te injeta tanta fúria que sai pronto pra matar. Lembra das minas que constava no peão? Agora nenhuma que cê dorme é no chão. Meus parceiros, trutão, que era quente no arrebento. Nenhum lembra de ti depois que virou dejeto. Não passa de número, eu sou mais uma matrícula. Porcentagem de estatística, um minuto de notícia.